3204, Juliette, portão 08, ingresso direto ao portão devido à solicitação da IFAP. Juliette, portão 8, 3, sono 3204. Xenia 254, pulando aqui de sol, faz a passagem da 2 da tela calda, hein? Inicia repostate. Mas depois que passar a ataque na 254. Tráfego Salvador, azul 2788, quente da formação Lima. Solicito nível 170 para Sierra Bravo e no quarto Foxtrot. Gente, azul 2788, aguarde de cópia. Guardada, 102. Azul 2788, pronto, azul 2788. Azul 2788, Paulo Afonso, 0V19, nude 1970, saída lua TAR, decola pistola 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5050, controle 120, decimal 8. Autorizado, Paulo Afonso, nível 1970, Lua 9, Paulo Afonso, 1-0, segunda curva esquerda, saída lotar. Responde a 5-0, se quiser, controle 1-208, segunda curva esquerda. Repete contas do 5-2, decolado ao 06, chame controle 120, decimal 8, salvo. Voo. Voltando 5-2, 120, grau, pula pra trás. Pesando 6, ano 3, feedback acionamento. 5-2. A primeira nave. Voltando 5-2. Guarda. 00, aguardando contato radar. Sônia, código transponder 5554, posição normal. Retorno 552, retorno 52, 554. Mandou boa tarde, Sônia 620. Sônia 620, Sônia identificação voo TAP em TAP intercepto da via chegada a Mari, autorizado nível de voo 050, altímetro 0096. Netuno 52. Aguarde, Netuno 52, suba e mantenha nível de voo 100, contato radar. Curve à esquerda após 2 mil pés na proa direta de Monte. Netuno 52, suba e esquerda. Aguardando coordenação para voar direto Petrolina. Alfa 355, acione a identificação, autorizado via chegada a bom, se deito, mantenha 4 mil pés. Altímetro 90 no meia. Chilão 6320, voo Duna, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS, informe estabilidade. Voa Duna, desce 2 mil pés, 10 no meia, autorizado ILS, 90, faz autorizado, 6320. Como 2, né? Ainda cola no zero, né? O 5-2 autorizado desvio, reposto para controle ao término. O 5-2 vai manter com proa e por quantas milhas? Olha, proa direto de Petrolina. 1867, Brasília, Papel 197, New de voo 360, saída Arbor, Elefa. Decola fechando a zero, primeira curva direita. Aciona 5034, controle 120, decimal 8. 360, Brasal, Arbor, Elefa, Papel 197. 0304, decolador 12, chama controle 120 decimal 8 com voo. 1208, obrigado, bom trabalho. Decolador, boa tarde, chama 6254, nada é, ó. Chama 6254, contato radar, se mantém a nível de voo 360 após 2000 pés de lida. Batata, após 2000 lida, obrigado. Siga para passar melhor com o Delta Fox. Zero, quatro, cinco. Zero, quatro, cinco, é com o Delta Fox. Zero, quatro, cinco, afasta quantas milhas, confirma? Delta Fox, escuta. C Baituna 52, após desvios, voo direto Petrolina. 70 milhas? Ok, o Eco Delta Fox, Salvador, Serra Índia, Romeu Índia, 045, decola 197, curva direita, corredor axé, restrito 1 no meu pés, aguardando a liberação do controle. Rastiana 5053, controle 1208. Quem pode? 08, para acionamento 198, decimal 95, ajuste no 06, Eco Delta Fox. Solo 32106 para o táxi, está com 162 a bordo, 3 horas, João Pessoa. Para 32106 à direita, Índia, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste no 06. Boa tarde, eu tenho 3216, pronto. Boa tarde, então 3216, linha decola 10, vento no 30 graus, como 2, né? Decolagem 10, Vamos chamar para a pouso. Vamos chamar para a pouso, né? Todos para dois. Eco Delta Fox, mantém a posição na Lima. Paulo, Salvador, 2788, passo para o gestoramento. Chamamento é 320, com o tráfego na posição de 12 horas, 3 milhas, 500 pés, mantém sobre o voo, quando é retratado. Ciente, né? 320. Salvo Salvador, azul 2782. Alô, possível. Só para puxar o estranheiro, azul 2782. Forte tarde. Cuidado, encontrar para passar, azul 2782. 3215, boa. 3219, decolada 119, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 3216, grato. Essa leva é 226, sua identificação dessa vez chegada a mar para nível 050, ajuste no 096. Dia, até o 050, 6226. Controle até 3216, decolou. 3216, contato radar de decolagem, sobre a via sair da mão para nível 370. Via sair da mão para o 370, 3216. 320, estabilizado. Estacionamento 320, semitor na frequência 118.95. 95, boa, 320. Voo 1255, deixa para 2 no pé, autorizado sem área procedimento da ESA, pistola 0 até estabilizado. 2 no pé, autorizado em ESA aqui, vem, boa tarde, estabilizado, voo 1-2. Tan 3216, pode apurar para ti? Tan 3216, mantém o tecido saída, aguardando. Aguardo, Tan 3216. Estacionamento 3165, ação de indicação, sobre chegada avançada nível 060, destino 065. Estacionar 6226, número 1 na próxima cidade, voo direto Dona. Direto Dona, 6226. Correto, altímetro no 0 no 5, livre taxa, chama para ingresso no 7. Setor desvio à direita, o TAN 3216, apura 300 para evitar a formação, 15 milhas. 3216, livre desvio, repassa TAN. Será. TAN 3216, ajuda o sistema de Momo, a partir da presente. Ajuda Momo, TAN 3216. TAN 3216, cruzado o Momo direto Momo. Certo. 4 horas e 50, alternando rápido, para o TAN. Do repórter Leandro e pronto, aqui Delta Fox. Próxima ponta de espera, torre 1 no 8.95, altímetro no 0 no 6. Pátio 341, índia para o ponto de espera da terceira rodada. A última chamada de torre, o 273. Estacionamento 141, acione a indicação da sua chegada a bordo para nível 070, destino 095. Então, para o Google 732? Mantenha a mesma autorização, uma pega colagem curva esquerda, subida Momo, transição Froti. Momo, transição Froti, a Google 732. Pronto, espera 1835, 2788. Canal 3165, reduz velocidade para 2509. E Alfa em ponte 7210. Alfa em ponte 7, ventuno no 0 graus, como 2, né? Estabilizado, voo no 255. Voo no 255, chame-se na frequência 1-1-8-8-9-5. 295, voo no 320, Alfa Juliette, posição 62. Alfa Juliette, posição 62, 320. 120, decimal 8, com voo. 1208, essa da Tafoca, graças a Deus. Bravo, eu testava informação em curso Mike. Vai ser a Bravo Juliette, informe. Mantém a escuta aguardando para cópia, já está livre o acionamento. Porta lá no farol, essa da Tafoca. Estou aí, o Salvador Azul 2788, pessoal, pelo ponto de espera. Salvador Azul 2788, mantém o ponto de espera. Passou o externo, baixar travado, vamos ver. 1255, livre pouso 110, vento 110 graus, segundo 2 nós, altímetro 10 no 5. Livre pouso 10, 115, vamos ver. Canal 2000, tá visão, setor, pode prosseguir para 2000? O canal 6262, a deixa para 2000 pés, o 300 procedimento ILS foi sistema 0 e a estabilidade. Canal do ILS autorizado, descendo para 2000, 6226. Congresso da Tafox autorizado, direto de destino, mantendo 1000 pés. Direto de destino, 1000 pés. Então, 3216, chamo centro restrito na frequência 126.85, alternando 125.45. 126.85.25.45, é isso? Afirma, então, 3216. Muito obrigado, bom dia, bom telefone. Controle o ex da proposta, solicitação para 2500. Autorizado, subir para 2000, que é o que está aí, só para ter um bloco da Tafoca. 2500, da Tafoca. Letrino 52, controle. Voo, nível 2, 1 no 0. Fala da pistola 7, curva esquerda. Sai da Momo, Cogbo, após DFP. O transporte é 5576, controle 1, 2, 0, decimal 8. Salvador, boa tarde, boa noite. 1255, Alfa Juliette, portal 04. Alfa Juliette, portal 04. Foi alerta, chame centro Recife, na frequência 126, do sinal 85, alternando 125, do sinal 45. Olé 315, reduz velocidade para 230 nós, deixa para 3 no céu e reduz chama 095. 941, deixa para 4 metros, ajuste na 015. Eco Delta Fox, Lidl, São Catarina. 2045. Controle, boa tarde, azul 2788. Azul 2788, contato radar, decolagem, suba via, saída mão para o nível 170. 7, subindo via para o 170, fala que a saída foi trocada de última hora, não cumpre a restrição das 15 milhas de Salvador. Azul 2788, mantém a restrição de 3 mil pés de liberanato se aproximando do setor norte. Tá 7. Aí mantém 3 mil pés no azul 2788. Quatro, essa identificação, você vê chegada na área para nível 050, ajuste na 095. 050 na 095, alguma possibilidade de uma abertura ou vista? 4, mantém a terceira chegada aguardando. Sim, meu gol foi autorizado cruzamento antes do Neicinho, Brasquente Paísa. Reporte do Vaco Local de Pouso. E o 2788, controle? Prossiga. Corre um prejuízo para prosseguir. Só um minutinho. Tango Zulu até Lima. Serviço de informação de voo e alerta, não atraso de conhecimento do controle informal. Reporte a 40 mil em Salvador. Zulu até Lima, descida tributária até Enemic Antipaís. A proa para 2788. Azul 2788, autorizado direto para ti. Direto para ti, 2788. Habilitado IRS 6226. Excelente, 6226, sendo terreno, potência 168 do sinal 95. Excelente, 6225, direto para 2010, autorizado sinal 5 do motor LS, sistema 0 e parte estabilizada. Zero no fim. Teste, coordenada. Levando para Catar e prosseguir. Catar e controle. Chega a regra da instrumento do presente? Suba em condições visuais, o senhor tem condições de voar na direção do corredor, correção, tendo a presente condições de voar para o corredor Caixa Prego? Gente, então pare a subida no nível de voo 06200. Mantenho 060, November Papa Charlie. Prosseguindo a posição, trocou o procedimento, Leão 41. Leão 41, meu Deus, para 2 mil pés, autorizado o final do procedimento, ele é o seu sistema 0 e a posta estabilizada. Salvador, boa tarde, à direita da Tiana Guardia. Sonha 3144, reautorizado nível 070. 3144, copia o controle. Prossiga, 3144. Desça para o nível 070. 070, 3144. 63, 5, está no localizador. Esse nome é 315, chama para na frequência 198-395. 295. Azul 2788, nível central para nível 170. Sabe direto 170, 2788. Azul 5, continue a aproximação número 2 para pouso. Segue na aproximação número 2, 62. Tem linha de call de imediato? Agora, na Catalho, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 045, limite, curso do localizador. 045, limitado pelo lote. Carro na boca, para igual a cor de mar. O hotel Lima, prossiga? O hotel Romeu Golf, já avisou a cor de mar. Até o meu gol, frequência livre. Livre, bom. Azul 2771, 58 milhas. Cidade de Salvador, contato radar. Lula aproximada com a intercepta chegada a Mário na parte da divertida. Depois do Mário, dando de alta descida 2771. Contém a próxima área, Azul 2771. Mário 2771, dando de alta descida. 2771, desce para nível 080. 080, Salvador, essa é a 62, 2,6, livrou na pista. 62, 2,6, táxi via Alfa, Kilo, Pat 3, posição 3, Lima do Pat 3. Alfa, Kilo, Pat 3, posição 3, Lima. Salvador, boa tarde, é o TRAN 3805, com a informação mais e autorização, Guarulhos. Chamando 141, chame torre na frequência 1-1-8-1-9-5. 5 livre, pouso 1-0, vento 1-0-0, grau segundo 3 nós, altímetro 1-0 no meio. Pouso 1-0, 3-5. Ouviu essa pista molhada? Pista molhada. Gravitação, decolado AUF 38, em controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, obrigado, bom trabalho. 3805, atendimento correto, chame para o feedback e acionamento. Quem vai chamar? Abre para o Tango. Até o meu Brasil, por Tango, contato radar, mantenha a rumo de decolagem até 3 mil pés, após diretamente. Três retãs, apaga o outro rumo. Ciente, brabo, portango. Xixi, mantenha 070, C3, 144. Mantenha 070, C3, 144. 3144. Controle, era 14, 3664, boa tarde. 103664, está modulando na frequência do controle Salvador. Salvo 39, livre direita, chão em salvo 121, decimal 1. 219. 3 mil pés, a gente na 095, salve o seu localizador, suja a direita para o 090. 090, salva 3 mil pés, 1075, 94 atrás. 3144, reduz a velocidade para 2909. 305, Alfa Juliette, portal 03. Alfa Juliette, 03. Pois bem, estacionamento 867. Tá 305, chama para o chefe de estacionamento. É o 1867, no 5, para o chefe de estacionamento. 305, a gente aguarda. Boa noite, 67. Boa noite, 67. Pode manter a presente velocidade até a posição dura? A posição dura, só isso é. Levanta para trás e mantém a presente velocidade até a dura. Vale. Levanta para trás, deixa para a dura, não pode utilizar na pista de manter a LS a sua pista level e repete estabilizado. Dois, eu vou repetir estabilizado. Autorizando 44, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda para o 010, limite curto localizador, busca para 3000 pés. Esquerda para o 010, limitada pelo lote, descendo para 3000 pés, reduzindo o da 3144. Tem atraso de tração, controle? Brasil Portango, autorizado direto de China. Muito grato, senhora. Direto de China, abraço Portango. Controle Salvador, muito boa tarde, boa 964. Controle? Voo 1964. Controle 964, prossiga. Está em contato com o centro, cruzando 260 para 150. Você está vendo se a porta está boa, se você encontra o WhatsApp? Na 6141, no solo 42, liga direito, tinha só 121, decimal 1. Ainda tem que ouvir isso, né? 3144, 46 pés, localizador, curva direita, proa 090. Direita 090, 3144. Rio 2771, 2 para nível 050. O localizador, 0044. Logomir, Tatiana, chame o turno, frequência 118, décima 95. 7845, obrigado, boa tarde, senhor. Torre Salvador, boa tarde, da Papatá, novembro, Papatiali. Boa tarde, novembro, Papatiali, reparte externo. Depois, palhaço. Aí, quem foi que se expressou, quem foi que falou? Bota nome. Grato, na procedimento LS, feito estando a zero, repete estabilizado. Esquerda agora pro 075, vai mudar estabilidade, 3144. Controle agora 964, passando 220, para 1150. Intercepta a chegada na área, desce para nível 050, ajuste na 095. Tá, 050, me diga o nome, né, cara? Ah, não, não botou nome, não valeu nada. Ele é expressivo. Papa Charlie, livre pouso 110, vento 110 graus com 9 nós, altímetro 10 no 5, pista molhada. November, Papa Charlie. 3.000 recebendo para 1.907.1. Tomás 64, controle. Você tem condição de incrementar a velocidade? É, o senhor está à frente do próprio transporte de enterro. Ah, negativo, acelerando. Olha a 4. Oi, LS, o 3.1.4. 4.1.4.4, chame sua irmã, frequência 1.1.8.9.5. 2771, Azul 2771, desce para 2.000 pés, autorizado para o procedimento LSFC, sistema 0, reporte estabilizado. 2.000, autorizado para o procedimento, estabilizado, 2771, grau. Azul 2788, sistema centro de recife, na frequência 1.2.6.85, alterna 1.25.45. Vou manter a posição de ataque 6.10. Azul 4196, acionando indicação, deixa eu ver chegar a Mari para o nível 060, ajustando a 065. Acionando via Mari para o 060, para o 065, paciente da sua Mari. Para o trânsito, 3805, portão 7, puxa back acionamento. Chamando portão 8, né? Atenção, portão 8. A gente mantém a posição guardada até 3.05. Posição 3.05. Não tem a possibilidade de apresentar com a Duna. 4.1.6, mantém a pessoa da chegada, assim, guardada. Mantém a pessoa da chegada e aguarde o 4.1.6 da Duna. 4.1.6, informe o tráfego na posição de 11 horas, 1.0 milhas. Rumo Nordeste, um Bravo 738, cruzando a nível 120, metida para 050. 4.1.6, até Lima, não tem contato radar com o seu tráfego, com o seu médico, tudo. Sua viatura follow. Pode parar aí, Pedro. Luiz Elício, se eu aguardar a viatura follow, mas tem um trecho interditado ali próximo ao portal 1.0, eu vou precisar contornar com a viatura follow. Após a movimentação na curva final, ali mantém 1.0. Posso falar, linha 1.0. Pela vela, para passar o visual, fazer para fora. Tarde, o azul 2771, estabilizado, 2 milhas fora de terra. Tarde, azul 2771, continue a posição, aguarde pista livre. Aguardo 2771. iniciar o fecho 10, 3205? Chama o táxi, 3205. É, chama o táxi, 3205. Gol 1964, cancelada a restrição de impacto, vista para 3.000 pés, ajuste na 095. Sim, restrição de impacto, 3.000, 1.000, 1.000, 1.000. No solo 5, 1, livre à direita, chega em solo 1, 2, 1, decima 1. 2, 1, 1, 3, 1, 4, 4. Livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-0 nas, altímetro no 0 no 5. Autorizado pouso na 1-0-2771. Boa noite, 67, decolado ao 5-2, chão controle 1-2-0, decimal 8, com voo. Olá, Eduardo. Tá, acertando? 1-2-6, decimal 8, 5, alterna, 1-2-5, decimal 4-5. 2-2-5, decimal 4-5, tá acertando. Boa noite, decolou, fez contato. Boa tarde. Boa noite, contato radar no colar, a gente vai vir da árvore para nível 360. 360, árvore, muito bem, fecha. Atingi 3.000, vamos lá, minha parte. Boa noite, para 2.000 pés, autorizado final de procedimento ELS, X-ray, pistão 0, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, X-ray, boa noite, minha parte. Azul 4166, desce para 4.000 pés, ajuste na 095. Para 4.000, 095, azul 4166. Taxi 3805 com 1.66 bordo, 3 horas e 50 da Antina da Leão. 3805, taxi pedal, ponto de espera da pista no 0, já parte 1 em 1. Próximo ponto de espera 2, Ururu 8, 95, altimetro no 0, no 5. 0.95, já parte ponto de espera, 2.95, tá, 3.805. Então, decima 1. Azul 2771 no Alfa Kilo, parte 3, posição 4, Romeu. Alfa Kilo, parte 3, posição Romeu 2771. Papa Lima, Papa Mike, prossiga. O Romeu Oscar Bravo, o senhor procede para qual setor, para sobrevoo? Qual é São Lima, Papa Mike? Leão, Papa Mike tem intenção de realizar um sobrevoo próximo ao aterro sanitário. Eu só tirei uma maneira, deixa para 3 metais. desce agora para 3.000 pés. Pronto, Papamaico, controle. Na escuta, controle. Autorizado sobrevoo no setor do aterro sanitário, reporte para livrar do setor. Ele vai reportar livrar do setor, de uma forma. Boa, 964, estabilizado? Tá pro guarde agora, 964. Chama a torna, frequência 198, decimal 95, gol 1994. 295, obrigado, uma boa. Azul 4196, desce para 2, na tese 379, procedimento ILSF3, está no zero, repete estabilizado. Azul 3008, 69 milhas, sudoeste de Salvador, contato radar. Vou na praia do Mário para interceptar a chegada. Autorizado descida até o nível 080, ajuste Salvador, na 095. Mantenha no zero. Pode mantenha no zero, tá? Ajuste Salvador no zero no 5, desce para 4.000 pés. 4.000 pés, 1.0, 1.5, pro bom, vai receptar chegar no 8.25, tá bom? Uma ótima, só que chama só para Recife na frequência 126, decimal 0, eterna 128, decimal 8. É, 0228, certo. Aqui, controle. Ah, escuta. Após sobrevoar, a pressão interna retornará para a posição, valeu? Hoje após o sobrevoo no aterro, tem intenções de sobrevoo no pedágio da rodovia Parafuso, cara, só corrigindo, a rodovia Parafuso. Lampa da Mike, chame torre na frequência 198, decimal 95. Vai chamar torre 995, Lampa da Mike. O azul 4196, estabilizado ILSX3. Azul 4196, chame torre na frequência 198, decimal 95. Gente, agora a torre Salvador 3895, azul 4196, boa. Siga. Romeu 44, de palavra de dia, só no sobrevoo no aterro sanitário, visual com a cabeceira no 7, não vai interferir com o tráfego de vocês. Ciente mantendo a escuta, Lima Papa Mike. Na sua escuta, torre Mike. Estou em Salvador, boa, azul 4, nono meio, estabilizado e LSXI na pista 1-0. Boa tarde, azul 4, nono meio, continua a aproximação, aguarde pista livre. Prossegue a aproximação, agora pista livre, azul 4196. Dono 964, solo 59, livre direita, chame solo 121, decimal 1. 21, obrigado, bom dia. Solo 1, dono 964, 21, 5. Dono 964, Alfa Juliette, nota 1, na posição 1 do patrimônio. Alfa Juliette, para 11, dono 964. Chegada Mário, reporte de Agro Silva. Tá, gestão voo 256. 256, informação Mike. Autorizado, Serra Brava, Serra Gol, via Rota do Plano de Voo, nível 370. Decola da pista no zero, curva esquerda, sai da PUCA, transição Zipar. Transponder 5-1, 1-3, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado conforme rota do plano de voo, o nível 370, decolando da carteira 10, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição de passo. 5, 1, 1, 3, o transponder, o controle, 1, 2, 0, decimal 8, está 5 da mais, portão de número 4. Falando 2, 5, 6, cotejamento correto, reposto 4, deixa eu ver o cancelamento. Graças a Maria. Engemar, 3 milhas da final do ano 7. 7, controle. Seu 4, 1, 1, 6, livre pouso na 1, 0, vento 1, 0, graus, 1, 2, 9, altímetro 1, 0, no 5. Ciente, autorizado o pouso na 1-0 para o 4-1-1-6, o ajuste no 0-5. Na 3805, decolado ao 01, chame controle 120-8, bom voo. 208, obrigado. Minha Rafa Mike, informa a aeronave, vai passar sobre a sua posição a 1.500 pés, dentro de 2 a 3 minutos. Ok, está ciente do tráfego, o Papa Mike está próximo à cidade do aeroporto, não tem necessidade, está mantendo 500 pés na escuta. Gente. O outro ali me copiou, helicóptero próximo ao pedágio desse aeroporto. Afirmativo, senhor. Copiou o helicóptero. Gente, reporte visual com mesmo, está aproximadamente 3 milhas à sua frente. Doutor Lima, ingresso na final da 1-7, a parte usual com o helicóptero estará à sua esquerda agora. Sim, final da 1-7, doutor Lima, a parte usual com o helicóptero. Azul 4-1-6, sala 03, livre à direita, chefe sala 1-2-1, decimal 1. Livre aqui na Fox,